Meninas, Dida aí no Largo da Batalha. Meninas, esse homem aí tá rondando a cidade toda num carro branco, que depois eu vou mandar a placa. Ele tá sequestrando criança para matar. Ouviram? Ele está aqui na região aqui também. Tá? Minha irmã mandou agora o áudio para mim, me avisando que eles já estão aqui em São Gonçalo. É um casal, tá? Passa isso para frente, vai mandando a foto para quem vocês conhecem, tá? Que ele tá aqui na região de Niterói, sequestrando crianças e matando.